Noite do Povão. Vamos fugir, baby, lá pra outro lugar. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Oh, vamos fugir pra onde quer que você vá, que você me carregue. Vou te Gakira, Irajá, Irajá, pra onde eu só veja você, você veja mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar como outro lugar qualquer. Vaporé, Vaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, juntar seu corpo nu. Vamos fugir, baby, é lá, pra outro lugar. Oh, vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir, yeah. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vou de Gakira, Irajá, Irajá, pra onde eu só veja você, você veja mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Vaporé, Vaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, juntar seu corpo nu. Toda nua pra mim na cama, fazendo amor.